está de bem com Deus por inteiro, vivendo em paz com a família, os parceiros. Não há preço que pague, não há o que se compare. O brilho de felicidade no olhar dos manos é o que vale, é o que liga, é o que traz sentido à vida. Inspira meu cantar, faz sonhar com outras fitas. Acreditar que por mais embaçado que seja, não há situação contrária que Deus não reverta. As cordas não aguentam, arrebenta, é muita pressão. Cadeias quebra, cai por terra, não resiste não. Deus é grande, irmão, ó que louco. Sua glória enche o céu, seu poder não é pouco. Dono do ouro e da prata, arrebata, consome. Não há mal que se esconde perante o poder do seu nome. Seu amor me constrange, sua doce voz me guia. Sua paz, meu refúgio, sua presença, minha alegria. Ha, tô certo como o ar que não enxergo, mas respiro. Eu creio num Deus vivo que é comigo, no choro e no riso. Como é bom poder estar com Deus e sentir o seu amor por mim. Caminhar em seus caminhos, no seu favor, permanecer e seguir. Então vem comprovar que não há outro melhor lugar pra estar, é na presença daquele que fomos criados à imagem e semelhança. Prostrados, rendidos aos pés de Cristo, é quando nossa alma descansa. Incomparável é sentir o rio de Deus passar e a multidão das muitas águas nos levar pra mais perto. Em adoração, derramar lágrimas de gratidão de coração, expressar amor sincero, profundo, sentimento mais puro. De volta à essência, tua presença é meu lugar seguro. És quem eu posso confiar nas horas de angústia. Tem sempre a resposta certa pra qualquer pergunta. Em meio à escuridão, vejo a tua glória surgir. Não me importa a multidão, minha escolha eu já fiz. Foi por fé, decidi caminhar com Deus e ser fiel, porque fiel é o que prometeu. Como é bom poder estar com Deus e sentir o seu amor por mim. Caminhar em seus caminhos, no seu favor, permanecer.